Já tem a cópia 3603? Guarulhos, Operístico 50, decola no zero, curva direita, subida da El, transição de Né, controle 119.35, aciona 5466. 3.40 Guarulhos, Operístico 50, decola no zero, curva direita, da El de Né, 19.35, controle 5466. 3.03. 5466, confirmo, chame pronto para o acionamento. Ok, 5466, já reportou para o acionamento, 3.03. Salvador, boa noite, o TAM 3561, no centro da Yankee, solicitou Brasília, nível 380, na sua escuta, cópia. E 561 no 360, aguarde cópia, prevista gole, transição ao fito. Gole ao fito, 360, graças. Solo, TAM 3603, pronto. 3603 livre, puxa back finalmente, chame táxi. Livre. Marques. Abraço, garotinho. Alô, garoto. A previsão para o Golo 603. Minuto 4, já temos autorizado 380 Brasília. Oh, muito obrigado. Três cópias. 0 Brasília, via peso Luno 7, decola da 1-0, curva direita, subida gole, transição ao fito, controle 1-9-35, aciona 5471. 380, conforme rota do plano para Brasília, decola no 0, curva direita, gole ao fito, 1935 ao controle, 5471, transponda para o gol 1-6, 1-3. Pesamento correto no 2, chame pronto para o chuveiro de acionamento, 1-6, 1-3. Trabalhando, obrigado pela cuidada. Tá 3603, 1-6-430 Galeão, 3603. 1-6-430 Galeão, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, Lato e 1-8, décimo ao meio, bom voo, então 3603. Livre táxi, ponto de espera 1-0-086, boa noite, 3603. Clear the last X-ray, report established. Clear for the last X-ray, I'll call you established from 183. Prossiga. 360 Brasília, peso 1-7, decola da 1-0, curva à direita, subida gole, transição ao fito, controle 1-9-35, aciona 5473. Autorizado 360, na gole o fito, pelo Tesouro 17, 5473, seu transponder, controle 11935, autor 3561. Correto, pronto para acionamento, 3561. Voltar na 61. 63, pushback, acionamento no 2. Watch and taxi no 63. Autorizado, pena taxi no 63. Salvador, Mike papapá, boa noite. Boa noite, Mike papapá, identifique, chegada bom, filiação 040. 040, chegada bom, Mike papapá. Olha, boa noite, boa noite, 84, formação Yankee, cruzou 80. Boa noite, 84, boa noite, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Tira chegada Mari, desce ao 050, boa noite, 84. 3603, ciente, autorizado, mantém a ponte espera 3603. Mantenha a ponte espera no 0, tá? 3603. Alô, por favor, eu tenho que ter cuidado na sua lenda. Autorizado, ingresso da colagem, o vento, 120 graus, 7 nós. Ali na coluna 0, tá? 3603. Call Salvador Tower, 118.6. 118.6, Livingston 183. runway 3, good evening, continue approach, standby runway vacated, altimeter is 1014, post 90 meters, runway 10 is closed. Copy 1014 and confirm the glide is not working. From the glide is not available. Another copy. The glide 10 is turn off, is not available. The glide and the puppet. Another copy. Fiz confirmar a autonomia e o PB? 3,50 com 67, 67 agora. 67,350 num ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, bom voo. Ponto de espera 18,6. Obrigado, Guarumena 3, tenha uma ótima. Decolador 2-2, controle 1935, boa viagem. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAN 3603 da Eldiné, 2000 pés. 3603, contato radar, submarinha 340, saída da El, vamos dar uma presente. Dá no presente com 340, TAN 3603. Salvador, mano, menos 3, boa noite, ponte para a O 3, boa, após o pouso do 330 na final, a linha mantém. Após o passageiro do 30, a linha mantém, mano, menos 3 na 10. Controle Salvador, azul 4070, boa noite, transfere cruzando 180 para 150. Boa noite, azul 4070, identifique chegada a mar e desça 060, reduza para 2509. Formação intercorpada, identificou, ciente da mar e poderia confirmar? Desça 60, reduza ao 2509. Até o 060, reduzindo a 2509, azul 4070. Identifique, chegada bom, fidelidade 070, reduza para 2509. Fazer para 050 e descer para o 070, poderia confirmar? Correto, 70 autorizado, reduzindo 259, número 4 na aproximação. 70 vai reduzir para 250 nós, o 3455. O Mike Papa Mike, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado DLS X-Way Sanglide, reporte estabilizado. Vendido para o Mike, papapá, descendo para 2000, autorizado ILS X-Way, sem glide, pistão no zero, papá. Uno, menos 3, 120 graus, 79, autorizado, decolagem. Deve decolar, uno, menos 3, não, mas é. Azul 4070, número 3, reduz para 2209. Para 2209, azul 4070. Tá Gol no 884 para sequenciamento, mantenha presente boa, seu limite localizador. Desça para 3.000 pés, 1014 ajuste. E mantenha a proa descendo 3.000, limite ao lock, gol no 884. No 3, decolado as 27, controle 1935, Ferroviária. 1935, obrigado, boa noite. Chegou na 913, decolou. Corrigiu, 613. Pô, número 3, muito boa noite, contato radar, submatéria 380, saída Gole. Gole, 380, 63. Salvador, boa noite, do Santos 3858, sente da informação aí, aqui. 3858, boa noite, identifique, chegada a Mari, desceu 060. Ativo, desceu 060, quando possível solicita voo Serra Vito 366 para final da RNAVE. Ok, mantém a chegada a Mari, será autorizada a RNAVE mais à frente. Gente, 3858. No 1884 para o localizador, curva direita para 065, reporte estabilizado. Para o LAC, direita 065, reportado, estabilizado. Bora 884. Estabilizado, Mike papapapá e LS. O Mike papapapá, ciente, completa LS, reduz a aproximação, torre 18.6. 18.6, reduzindo, papá. O 1884 desce para 2.000 pés, 1014 permanece ajuste. 2.014, bora 884. Azul 4007, desça para 3.000 pés, 1014 ajuste. Confirme para o azul 4070. 4070, desça para 3.000 pés, 1014 ajuste. 3.000, 1014, azul 4070. A 3603, chame Recife, 1288, alterno 264. Boa noite, 3603. SG 1503858. Circuito autorizado 060. Afirmativo, 060, 3858. O TA 3455, desceu 40040. Descendo 40, 0403. 455. TA 3858, reduzo para 220 nós, número 5 na aproximação. Tá reduzindo, 3858, 220. Controle o azul 4070, solicita RNAVE da pista 10. O azul 4070, autorizado a RNAVE da pista 10, voo em Serra Vila 366, descendo para 2500 pés. Ciente, autorizado a RNAVE da pista 10, voo em Serra Vila 366, autorizado 2500 pés. Ah, é o Leda, pode direto o Ilhéus. Ciente, completa o ILS, sem glide, reduz a aproximação, torre 18.6. 18.6, bora. Azul 4070, reduz a 1.709. 1.709, reduzindo azul 4070. Boa noite, agora no 884, 5 milhas para o céu. 74, boa, número 2, na aproximação 14, continua a aproximação, aguarde a liga. Aguarda a saber, igual a 984. Mundo para o táxi do POV 4747, alterna com fim de 4 horas. Sente 47, 4 horas com fim, delivery táxi, Indy Alpha, contra Charlie 18612, bom voo. Indy Alpha, ponto espera da 10, 118,6 graus. Número 3, chame Recife, 1288, até no 264. 288, 1264, obrigado, boa noite. Quilo Delta, confirme estacionamento. Bata. Andada bata, decola no 7. Decolou no 7. Comandatuba, 320 aprovado, decolagem da pista 17, curva direita, subida da El até Leda, após direto, Comandatuba, controle 199.35, aciona 5507. Autorizado 320, decolando 17, curva direita da El Leda, 195, controle 509, é o transponder. 5507 é o transponder, livre o acionamento, qual o PB? POV, vai 206, como semana passada eu vou mandar aqui mais um 10 minutos. Ok, o transponder 5507, chame pronto, então para o acionamento. Vou encerrar aquele delta. Para pronto, obrigado. 219, obrigado, boa noite. Boa. No 4070, agora na proa do... Agora em Serra Vitor 370. Confere, chame torre no noite decimal 612, boa noite. Boa noite, 612, azul 4070, boa noite. São 3455, autorizado LS X-Ray 100 grade, desça para 2000 pés. 14 ajuste, reporte estabilizado. Desceu para 2000, reporte estabilizado na LS 100 grade, 3455. 3858, autorizado a RNAV da pista no 0, voo em Serra Vitor 368 para espaçamento. Net, vai voar o 368 para espaçamento, tá? 3858. 3858, desça 040. 040. Confirme para azul 4070. 4070, firma. Número 2, aproximação, agora pista livre. Aproximação, guardando pista livre com o número 2 do 4070, prosseguindo a RNAVE 10. Gente, a RNAVE, gente do 4070. 3561 no decola de imediato, quando autorizado? Correio. Pós-tráfico, curta sinal, pousar ali e mantém, agilizando manobras. Vem manter após tráfico, 3561. direto, solo aos 36, direito no 219. Direito 219. Vento 130 graus, 7-9, 1014 no ajuste, autorizado decolagem. Iniciando 3561. Boa noite, é o voo 984, livrando a escuta. 984, boa noite, portão 62. 62, voo 984. Atendo saliva do 400. 3850, reduz para 1709. 1709-3858. O 3858 está presente, o Oceano Vitor 366, desce para 2500 pés, 1014 ajuste. Direto 366, descendo para 2500 com 1014, 3850. Sapato 2862. 2862, 070, ajuste no 0 no 4, 920 graus com 612. Cheque trem autorizado, pouso no 0. Azul 470, autorizado pouso, sem baixar travado. Na 1 no 0. 3561, decolada 38, controle 1935, boa viagem. 1935, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, o TAM 3561. Passa 1500 em ascensão 360 na Gole Office. 3561, contato radar, submatéria 360, saída Gole. 360 na Gole, grátis. 3455, estabilizado no localizador, dando 0. 3455, torre 186, tem uma boa noite. 186, boa noite. Papá, não escuta? Subliga, torre. Reporte na Quebec para cruzamento da 17. Será na Quebec, Mike, papapapá. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3455 estabilizado no localizador da 10. 3455, continua a aproximação, agora está livre, 1014 no ajuste, primeiros 90 metros, 10, estão fechados. Paciente, guardado, pista livre, 3455. Papapapá, qual o pátio? É o pátio da Aerostar. Cliente Aerostar, pousa 17, autorizado para seguir até Aero. Seu caixa livre estacionado. Você está iniciando o cruzamento para a Aerostar, obrigado, uma boa noite. Boa. O 4070, livrando direito. 4070, 40, 121, decimal 9, solo, boa noite. Boa noite, chamando 219, azul 4070. Salvador, gol no 398, perdeu o contato com o centro, está com a informação do Lu para a descida. Chegou no 398, aguarde para iniciar a descida, vou andar com o centro. Aguarde. Então, 9 está livre, o azul 4070. Livre, táxi para 9, azul 4070. Autorizado, pouso 9 na